Fechei os 5. Querido Deus, a Shoegavery está doente e ninguém nesta terra quer acolher a rainha das abelhas. A mãezinha dela diz: bem te avisei. O paizinho dela diz: Galdéria. Uma mulher da igreja diz: ela está a morrer. Talvez tuberculose ou outra doença má das mulheres. Quero perguntar qual, mas não pergunto nada. Às vezes as mulheres da igreja me tratam bem, outras vezes não. Olham para mim às voltas com os filhos do Sô, a tentar arrastar eles para a igreja, tentar calar eles depois de estar lá dentro. Algumas são as mesmas que lá iam das duas vezes que andei de barriga. Pensam que eu não vê e ficam-me olhando, sem perceber nada. Eu mantenho a cabeça levantada o melhor possível. Limpo tudo muito bem para o pregador. Limpo o chão e a janela. Preparo o vinho. Lavo a toalha do altar. Deixo sempre lenha para o fogão no inverno. Ele me chama de Irmã Sally. Irmã Sally, diz ele, a senhora é fiel como o dia é longo. Depois fala com as outras senhoras e os outros homens. Eu corro de um lado para o outro a fazer isto e aquilo. O Sô senta junto da porta a olhar para aqui e para acolá. As mulheres sorri para ele sempre que podem. Ele nunca me olha, nem sequer repara. Até o pregador fala da Shoegavery, agora que ela está embaixo. Usa o estado dela para o texto dele. Não diz nomes, mas não precisa. Toda a gente sabe de quem fala. Prega sobre uma meretriz de saia curta que fuma cigarro e bebe gin, que canta em troca de dinheiro e rouba aos maridos das outra mulher. Fala sobre prostituta, prosmíqua, vaca e varredora de rua. Lança um olhar ao Sol quando ele diz isso. Varredora de rua? Alguém tem que defender a Chug, penso, mas ele não diz nada. Cruza as pernas, primeiro para um lado, depois para o outro. Olha pela janela. As mesmas mulheres sorri para ele. Dizem amém contra a Shug. Mas quando nós chega em casa, ele nem para despir a roupa. Grita na direção da casa do Arpo e da Sofia. O Arpo vem a correr. Traz a carroça, diz ele. Onde é que nós vai? Pergunta o Arpo. Traz a carroça. Diz ele outra vez. O Arpo traz a carroça. Ficam parados falar uns minutos junto do estábulo. Depois o Sol vai embora. Uma coisa boa dele nunca fazer nada em casa e na terra é nós nunca lhe senta falta quando ele vai embora. 5 dias depois eu olho para o cimo da rua ao longe e vê a carroça voltar. Tem uma espécie de toldo por cima, feito com mantas velha ou uma coisa parecida. O meu coração começa a bater com fúria e a primeira coisa eu tento fazer é mudar o vestido. Mas não há tempo. Quando tiro a cabeça e o braço de dentro do vestido velho, eu vejo a carroça parar no quintal. Além do mais, um vestido novo não serve de nada, com o cabelo aos nó e o pano sujo na cabeça, os meus sapatos velhos de andar todo dia e o cheiro com que eu estou. Não sei o que fazer, estou fora de mim. Fico parada no meio da cozinha, com a cabeça à roda, quem diria. Sally, chamou-se Arpo. Enfio a cabeça e o braço de volta no vestido velho. E limpo o suor e o sujo da cara o melhor possível. Vou na porta. Sim? Pergunto. E tropeço na vassoura com que estava a varrer quando vi a carroça. O Arpo e a Sofia estão no quintal a olhar para dentro da carroça, com as caras séria. Quem é? Pergunta o Arpo. A mulher que devia ter sido tua mãezinha, diz ele. A Shoegavery? Pergunta o Arpo. Levanta os olhos para mim. Me ajuda a levar ela para dentro de casa, diz o Sou. Penso que o meu coração vai-me sair pela boca a voar quando eu ver um dos pés dela espreitar, ela não está deitada. Desce da carroça entre o harpo e o sol e está vestida a matar. Tem um vestido de lã vermelha e o peito cheio de conta preta. Um chapéu preto brilhante com uma espena que parece de falcão inclinado sobre uma das bochechas. E traz uma malinha pele de cobra a combinar com o sapato. É tão elegante que as árvores em volta da casa parecem se endireitar para lhe ver melhor. Depois eu vejo que ela cambaleia entre os dois homens. Não parece habituada aos próprios pés. De perto reparo numa camada de pó amarelo empilhada na cara dela. Ruge vermelho. Parece não vai durar muito mais tempo neste mundo e vem vestida a rigor para o próximo. Mas eu sei que não. Tenho vontade de gritar, entra, de berrar, entra. Com a ajuda de Deus, a Sally vai pôr você boa. Mas não digo nada. A casa não é minha e ninguém disse-me nada. No meio dos degraus, levanta os olhos para mim. Sally, diz ele, esta é a Sue Avery, uma velha amiga da família. Arruma o quarto de hóspedes. Depois olha para ela, segura ela com um braço, segura no corrimão com o outro. O harpo do outro lado com ar triste. A Sofia e os meninos no quintal a ver. Não me mexo logo porque não sou capaz. Tenho que ver os olhos dela. Eu sinto, quando eu ver os olhos dela, os meus pés vão conseguir despregar do chão. Mexe-te, diz ele brusco. E então ela levanta os olhos. Por baixo daquele pó todo, a cara dela é preta como a do harpo. Tem um nariz comprido e afilado e uma boca grande e carnuda. Os lábios parecem uma ameixa preta. Os olhos grande, brilhante, febris e ruins. Como se mesmo doente é capaz de matar uma cobra que atravessa no caminho dela. Olha para mim de cima a baixo. Depois solta uma gargalhada. Parece o chocalhar da morte. Tu é mesmo feia, diz ela. Como se não tinha acreditado antes. Querido Deus, a Sue Avery não tem nada de mal, está só doente. Nunca vi ninguém tão doente como ela. Está mais doente que a minha mãezinha quando morreu. Mas ela é mais má que a minha mãezinha e isso lhe mantém viva. O Sou fica no quarto com ela dia e noite, mas não dá a mão para ela. Ela é má demais para isso. Larga a minha mão, aca! Diz ela para o Sou. O que é que se passa? Tu está louco? Não preciso de nenhum rapaz fraco que não consegue dizer não ao pai agarrado a mim. Eu preciso um homem, diz ela. Um homem. Ela olha para ele, revira os olhos e ri. Não é um riso forte, mas mantém ele longe da cama. Ele senta num canto, longe do candeeiro. Às vezes, ela acorda no meio da noite e nem vê, mas ele está lá, sentado na sombra a mascar o cachimbo, sem tabaco. A primeira coisa que ela disse, não quero sentir o fedor do seu maldito cachimbo. Tu está a ouvir, Albert? Quem é o Albert? Penso eu. Depois lembro que Albert é o nome próprio do Sou. O Sou não fuma, não bebe. Quase nem come. Fica fechado com ela naquele quartinho a observar cada respiração dela. O que é que aconteceu para ela? Pergunto. Se tu não quer ela aqui, diz de uma vez, xinga ele. Não vai-te servir de nada. Mas se é isso que tu sente... Ele não acaba a frase. Eu quero ela aqui, digo, depressa demais. Ele olha para mim como se eu tenha algum plano mau. Só quero saber o que aconteceu. Explico. Olho para a cara dele. Está cansado e triste. e reparo no queixo sumido do homem. Quase nem tem queixo. Penso que tenho mais queixo que ele. E tem a roupa suja, suja, quando o despo levanta uma nuvem de pó. Ninguém lutou pelo chugue, diz ele. E eu vê um bocado de água nos olhos dele. Querido Deus, eles fez 3 bebés juntos, mas ele tem medo de dar banho nela. Talvez pense que ainda comece a pensar coisa que não devia. Mas então e eu? A primeira vez que vi o corpo negro e comprido da Shug Avery, com os seus bicos de ameixa preta a combinar com a boca, pensei que tinha virado homem. Estás pecado a olhar porquê? Perguntou ela, cheia de ódio, fraca como um gatinho, mas a boca carregada de garras. Tu nunca viu uma mulher nua antes? Não, senhora, disse eu, nunca, tirando a Sofia. E ela é tão redonda e robusta e maluca que é como uma irmã. Ela diz, pois então, olha bem, mesmo se o meu corpo agora não passa de um monte de ossos, ela tem o descaramento de pôr uma mão na anca nua e bater as pestanas para mim. Depois chupa os dentes e revira os olhos para o teto enquanto eu lavo ela. Lavo o corpo dela e parece que estou a rezar. As mãos tremem e me falta o ar. Ela diz, tu tens filho? Sim, senhora. Ela diz, quantos? E não me chama de senhora, não sou tão velha assim. Eu diz, 2. Ela pergunta, tão onde? Eu diz, não sei. Ela olha para mim com uma cara estranha. Os meus filhos estão com a avó, diz ela. Ela conseguia cuidar deles. Eu tinha de ir. Você tem saudade deles? Pergunto. Não, diz ela. Eu não tenho saudade de nada. Querido Deus, pergunto para Shug Avery o que ela quer para matar o bicho. Ela diz, o que é que vocês comem? Eu diz, presunto, aveia, ovos, bolachas, café, leite fresco e leiteiro, panquecas, geleia e compota. Ela diz, só isso? Então, e sumo de laranja, toranja, morangos e nata? Chá. E depois ri. Não quero a tua maldita comida, diz ela. Me dá só uma chávena de café e os meus cigarros. Não discuto. Vou buscar o café e lhe acendo o cigarro. Ela veste um robe branco comprido e a mão preta e magra que sai da manga para pegar no cigarro branco parece perfeita. Há qualquer coisa nela. Talvez as veias pequenina e mole que eu vê e as grande que eu tento não ver, que me assusta. Eu sinto uma coisa a me empurrar para a frente. Se não tenho cuidado, ainda pego na mão dela e levo os dedos na boca para os provar. Eu posso sentar aqui e comer com você? Pergunto. Ela encolhe os ombros. Está ocupada a ver uma revista. Mulheres brancas a rir, a segurar na espérola com um dedo espetado, a dançar em cima de automóveis, a saltar para dentro de fontes. Ela vira as páginas. Não parece contente. Lembra uma criança a tentar brincar com um brinquedo que ainda não é para a idade dela. Bebe café, puxa fumaça do cigarro. Eu mordo um grande pedaço suculento de presunto curado em casa. Se sente o cheiro deste presunto a quilómetros de distância quando nós lhe cozinha, perfuma o quartinho dela num instante. Encho um biscoito quente com manteiga e abano ele. Lhe uso para comer o molho do presunto. E junto os ovos na aveia. Ela sopra cada vez mais fumo. Olha para dentro do café como se tem qualquer coisa sólida no fundo. Por fim diz, Sally, acho que quero um copo d'água. Esta que está aqui junto da cama não é fresca. Ela estica o copo. Pôs o prato na mesa de cartas junto da cama. Vou buscar água para ela. Volto, pego no meu prato. Parece que um ratito mordiscou o biscoito e fugiu com o presunto. Ela finge que não aconteceu nada. Começa a se queixar que está cansada. Adormece. O sol pergunta para mim: como consegui fazer ela comer? Eu diz: ninguém com vida no corpo resiste no cheiro de presunto curado em casa. Só se está morto. E mesmo assim, o sol ri. Eu vejo um bocado de loucura nos olhos dele. Eu teve medo, diz ele, medo, e tapa os olhos com as mãos. Querido Deus, hoje achuguei-vos e sentou um bocado na cama. Lavei e penteei o cabelo dela. Tem o cabelo mais curto, cheio de nós e encarapinhado que eu já vi na vida. E adoro cada fio dele. Guardei o cabelo que ficou no pente. Talvez um dia eu arranje uma rede e faça um postiço para parecer que tenho mais cabelo. Embelezo ela como se ela é uma boneca. Ou Olivia, ou como se é a mãezinha. Eu penteia e faz festa, penteia e faz festa. No começo ela diz: despacha lá isso. Depois derrete um bocado e encosta nos meus joelhos. Tão bom, diz. A minha mãezinha costumava fazer isso. Ou talvez não era a mãezinha, talvez era a minha avó. Ela pega em mais um cigarro, começa a cantarolar. Que música é essa? Pergunto. Me parece ordinária. Como as músicas que o pregador diz é pecado ouvir e ainda mais pecado cantar. Ela cantarola mais um bocado. Uma coisa que veio na minha cabeça, diz ela, uma coisa que eu inventei, uma coisa que tu, me coçando o crânio, ajudou a sair da minha cabeça. Querido Deus, o pai do Sou apareceu esta noite. É um homenzinho baixo e mirrado, careca e com óculos dourado. Está sempre a tossicar, como se tudo o que diz precisa ser anunciado. Fala com a cabeça inclinada para o lado. Foi direto no assunto. Tu não descansou enquanto não trouxe ela para dentro de casa, não foi? Diz ele, subindo o degrau. O Sou não diz nada. Olha pela varanda para a árvore por cima do poço. Pousa os olhos no topo da casa do Arpo e da Sofia. Não queres sentar? Digo, empurrando uma cadeira para ele. E um copo de água fresca? Pela janela eu ouvo a chuva cantarolar e cantarolar, ensaiando a sua musiquinha. Vou de mansinho no quarto dela e fecho a janela. O velho Sou diz ao Sou: afinal, que raio tem essa tal de shoegavery? Diz ele. É preta como um tição, tem cabelo encarapinhado, as pernas parecem tacos de beisebol. O Sou não diz nada. Eu cospe para dentro da água do velho Sou. E nem a limpa, diz o velho Sou. Eu ouvo dizer que ela tem a doença má das mulheres. Eu mexo o cuspo com o dedo. Penso em vidro moído. Como será que se mói vidro? Mas não estou raivada, só curiosa. O Sou vira a cabeça devagar, vê o paizinho dele beber. Depois diz muito triste: o senhor não pode perceber, diz ele, eu amo a shoegavery, sempre lhe amei, sempre vou-lhe amar. Devia ter casado com ela quando eu teve oportunidade. Sim, diz o velho Sou. E você deitavas fora a tua vida? O Sou solta um grunhido. E com a vida um monte de dinheiro meu. O velho Sou tossica. Ninguém nem sabe quem é o pai dela. Não me importa quem é o pai dela, diz o Sou. E a mãezinha dela ainda hoje lava a roupa suja dos brancos. E todos os filhos dela têm pai diferente. É tudo demasiado mesquinho e confuso. Bom, diz o Sou, e vira a cara em cheio para o pai. Todos os filhos da Shoegavery têm o mesmo pai. Isso eu garanto. O velho Sou tosse. Esta casa é minha. Esta terra é minha. O teu rapaz, o Harpo, está numa das minhas casas, na minha terra. Quando aparece erva ruim na minha terra, eu corto ela. Cai lixo nela, eu lhe queimo. Ele levanta para ir embora. Me dá o copo. A próxima vez ele vem cá, eu deito um bocado de xixi da Shoegavery no copo dele, para ver se ele gosta. Sally, diz ele, tu tens a minha compaixão. São poucas as mulheres que deixam a puta do marido viver dentro de casa. Mas ele não diz isso para mim, diz para o Sou. O Sou levanta os olhos para mim, os nossos olhares cruzam. Nunca nós se sentiu tão próximo um do outro. Ele diz, dá o chapéu para o meu pai, Sally. E eu dou. O Sou não se mexe da cadeira junto da varanda. Fico parada na porta. Nós vê o velho Sou tossicar e tossicar pela rua fora, caminho de casa. O próximo que vem visitar é o mano dele, o Tobias. É muito gordo e alto. Parece um grande urso amarelo. O Sou é pequeno como pai. O irmão é muito mais alto. Onde está ela? Pergunta ele sorrindo. Onde está a rainha das abelhas? Eu traz uma coisa para ela, diz ele. Pôs a caixinha de bombom no peitoril. Está a dormir, digo. Dormiu pouco ontem à noite. Estás bom, Albert? Diz ele arrastando uma cadeira. Passa a mão pelo cabelo puxado para trás e mete o dedo no nariz para ver se tem monco. Limpa a mão nas calças. Sacode a prega. Me chegou nos ouvidos que a Shoegavery estava cá em casa, diz ele. Há quanto tempo ela está contigo? Ah, diz o Sou, uns 2 meses. Aca, diz o Tobias, ouvi dizer que ela estava a morrer. Já se vê que nós não pode acreditar em tudo o que houve. Alisou o bigode, passou a língua pelos cantos dos lábios. Que novas conta, menina Sally? Diz ele. Nada de novo, respondo. Eu e a Sofia nós está a fazer mais uma manta de retalhos. Tenho 5 quadrados cortado e espalhado em cima da mesa junto do meu joelho, o meu cesto cheio de retalhos no chão. Sempre ocupada, diz ele. Tomara eu que a Margaret é assim. Poupava uma dinheirama. O Tobias e o pai falam sempre de dinheiro, como se ainda tem de sobra. O velho Sou tem andado a vender a propriedade, a modos que já pouco resta, a não ser as casas e os campos. O meu terreno e o do Harpo dão mais que qualquer outro. Eu coso o meu quadrado. Olho para as cores do tecido. Depois eu ouvo a cadeira do Tobias cair para trás e ele diz, Shug? A Shug está a meio caminho entre doente e boa. A meio caminho entre o bem e o mal também. A maior parte do tempo, agora, ela mostra para mim e para o Sou o seu lado bom. Mas hoje está má como as cobras. O sorriso dela parece uma navalha a abrir. Ela diz, ora, ora, vejam só quem veio cá hoje. Veste uma batazinha florida que eu fiz para ela e mais nada. Parece ter 10 anos, com o cabelo todo à estrança. Está magra como um pé de feijão e só se lhe vê olhos na cara. Eu e o Sou levantam os olhos para ela. Nós se mexe os dois para ajudar ela a sentar. Ela não olha para ele. Puxa uma cadeira junto de mim. Tira um pedaço de tecido à toa do cesto. Pega nele à luz, franza a cara. Como se cose esta porcaria, diz ela. Eu lhe dou o quadrado que estou a trabalhar. Começo outro. Ela cose um esponto muito largo e torto. Me lembra aquela musiquinha torta que ela canta. Muito bem, para uma primeira tentativa, digo, muito catita. Ela olha para mim e bufa. Tudo o que eu faço é catita para ti, menina Sally, diz ela. Só porque tu não tens bom senso. Ela ri. Eu baixo a cabeça. Tem muito mais que a Margaret, diz o Tobias. A Margaret pegava nessa agulha e cozia as tuas narina. As mulheres não são todas iguais, Tobias, diz ela. Acredites ou não? Ah, eu acredito, diz ele. Só não consegue provar isso para o resto do mundo. É a primeira vez que penso no mundo. Que tem o mundo a ver com a conversa, penso eu. Depois, eu me vi ali sentada a fazer manta de retalhos entre a Shoegavery e o Sou. Nós os três, juntos, contra o Tobias e a sua caixita de bombom. Pela primeira vez na vida, eu me sente mesmo bem.